Boa noite, graça e paz de Jesus. Amém, querido? Amém. Dá um amém bem forte aí. Amém. Você está animado para hoje à noite? Que ambiente, não é? As nossas terças proféticas têm sido um ambiente, uma oportunidade muito especial de vivermos o poder de Deus, a graça de Jesus. Toda semana nós temos recebido dos céus direcionamentos, né, de Deus para a nossa vida. Você que está conosco online, seja muito bem-vindo também a essa celebração. Você é abençoado por esse culto? Amém. Glória a Deus. Que ambiente livre, né? Onde o Espírito do Senhor atua, aí há liberdade. Onde o Espírito do Senhor atua, há a manifestação de algo novo, há a manifestação da sua presença. Ah, irmãos, é extraordinário nós adorarmos Jesus, é extraordinário. Eu tenho uma palavra para compartilhar o seu coração nessa noite. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, por favor. Nós vamos orar antes de recebermos a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nesse momento, entregar, ó Deus, o ambiente, a terra fértil do nosso coração. Pai, colocamos tudo nas suas mãos agora, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. Obrigado, Jesus, por cada palavra que já foi liberada aqui neste culto hoje. Obrigado por esse ambiente, Pai, de milagres, de cura, de restauração. Nós te agradecemos e pedimos, Pai, fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Diga comigo: Deus me chamou para permanecer firme na fé. Amém. Cada vez mais, querido, o diabo vai tentar te desestabilizar. Cada vez mais, Satanás vai tentar intimidar você e a sua fé. Cada vez mais você vai enfrentar crises e situações desafiadoras na sua vida. O mundo em si, ele não vai melhorar. O diabo, ele não vai se converter. Ele não vai ter pena de você. Ele não vai ter pena da sua casa. A Bíblia diz que ele anda em derredor, ele anda ao redor, procurando uma oportunidade para tragar, para devorar. Entenda que as coisas, por si só, elas não vão melhorar. Não se iluda achando que vai ficar mais fácil para a sua vida de crente. Não vai. Diga comigo: não vai. Não vai. Não vai mesmo. Cada vez mais o mundo, ele tende a piorar. Mas é muito interessante também perceber que todas as vezes que a igreja, os cristãos, os discípulos de Jesus, eles foram pressionados, eles foram atacados, eles foram perseguidos, cada vez mais eles cresceram. Então, enquanto o mundo não melhora, a igreja avança. Enquanto o mundo, nos seus desejos, nos seus valores, nos seus princípios, ele está ladeira abaixo, a igreja faz o caminho contrário. A igreja está avançando, a igreja está conquistando territórios, a igreja está, ou é chamada para permanecer firme naquilo que ela crê. Você é chamado, querido, nesses dias de hoje, a permanecer firme na fé, naquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Então não espere não ter resistência. Não espere nesse tempo um mundo cor-de-rosa, sabe, onde você vai poder então viver uma vida boa e tranquila, e nada vai afetar você, nada vai tocar em você, nada vai mudar aí as situações da sua vida. Não espere vida tranquila. O chamado de Deus para nós é para que nós possamos permanecermos firmes. Diga mais uma vez comigo: firmes. Firmes. Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração nessa noite. Num ambiente onde esse texto foi escrito, nós vamos ler já, vamos abrir a palavra, um ambiente de muita perseguição. O apóstolo Pedro, ele escreve a sua carta, é chamada uma das cartas gerais, porque ela não foi endereçada a uma comunidade específica, como Paulo, por exemplo, escreveu a carta aos Coríntios. A epístola de Pedro lá foi endereçada aos cristãos que estavam dispersos. Mas por que eles estavam dispersos? Porque eles estavam sendo perseguidos. E Pedro, assim como as cartas de João também, a carta de Tiago, de Judas, eles escrevem para esses cristãos para encorajá-los. Irmãos, a vida desses homens e mulheres de Deus não eram fáceis. Por que a gente quer vida fácil nos dias de hoje? Por que a gente acha que vai melhorar para nós? Por que a gente acha que a gente não vai sofrer perseguições, tribulações? Existem aqueles ainda que acham que serão arrebatados antes. Uau! Uau! Que pessoas especiais! Eu não acredito nisso, não. Nós vamos passar, sim, por tribulações até que Ele volte. Até que Ele volte, está lá, Mateus 24, sermão escatológico de Jesus, nos dá a cronologia exata. Até que Ele volte, você vai passar por tribulações. A igreja vai passar por tribulação, sim, querido. A igreja, ela sempre passou. Os cristãos, na década aqui, no século I, eles eram queimados e vivos e eram usados para iluminar as ruas. O imperador Nero, ele incendiou Roma e ele botou a culpa nos cristãos. Por que você acha mesmo que eu e você seríamos aliviados? Por que você acha mesmo que Jesus ia nos deixar num ambiente tranquilo? Ele permitiu que os primeiros sofressem, então, para que a gente pudesse ter uma vida tranquila? Não. Nós somos chamados a permanecermos firmes. E Deus já te equipou para toda e qualquer batalha que você venha enfrentar nos dias de hoje. Você já está sendo equipado em toda e qualquer situação que você venha enfrentar nos dias de hoje. Você crê nisso? Abra comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Versos 6 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 a 11. Se você encontrou aí, diga amém. Se não, olhe para cima, o texto vai aparecer para você na projeção. Já está lá. Que moleza, hein? Vamos lá? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Percebe o que a palavra diz? Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. A palavra não diz que as tribulações seriam tiradas, as perseguições seriam tiradas. Não. Qual é o texto? O que está aí na sua Bíblia e na minha? Resistam-lhes permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, o fato é que nós enfrentamos muitos males nesse mundo. Como nós vemos aqui no texto, o diabo, ele nos persegue, o diabo nos tenta, o diabo anda ao redor procurando uma oportunidade, mas também nós enfrentamos crises, nós enfrentamos doenças, nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por perdas, enfrentamos lutos, somos pressionados, vivemos dias difíceis, vivemos dias complicados. O tempo em que nós vivemos é um tempo de também pressão ao Evangelho. A despeito da liberdade de culto que nós desfrutamos no nosso país, nós somos pressionados, nós somos perseguidos, os nossos valores, os nossos princípios estão aí. E o chamado de Deus para nós é: permaneçam firmes. Essa é uma escolha, essa é uma decisão nossa. Ao mesmo tempo que não é uma escolha livre que você tem, não, é uma escolha, a escolha de Deus. Vou explicar. Você livremente não consegue permanecer firme, você livremente vai cair, vai ceder, você livremente vai ser conduzido pela tentação, vai ser conduzido pelo mal, mas escolher permanecer firme é escolher viver o que Deus já escolheu te dar para que você não caia. Você entendeu isso? Você está equipado diante de toda a pressão, diante de todo o mal, diante de toda a perseguição, diante de toda a crise que você enfrenta, você está equipado pelos céus para suportar, para permanecer firme e para não cair. Amém? O que Pedro está nos mostrando aqui é que, a despeito de perseguições, pressões, nós venhamos a viver, nós temos ferramentas, nós temos suporte em Cristo para enfrentar todas elas. Como enfrentar então os males deste mundo? Como permanecer firme? Quero compartilhar com você algumas coisas aqui na palavra. Primeiro, renda-se completamente. Para permanecer firme, indo ao governo de Deus. Governo. O apóstolo Pedro, ele diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. A mão de Deus é poderosa. A mão de Deus nos sustenta. Como é uma vida completamente rendida, meu irmão, minha irmã? É uma vida rendida ao seu governo. Quem está no governo da sua vida? Quem está no governo das suas vontades? Quem está no governo dos seus dias? Você só conseguirá permanecer firme se Deus estiver no governo. Só que para Ele estar no governo, você precisa se humilhar. Você precisa se render. Deus não aceita dois governos. Deus não compete com outros deuses. Deus não aceita repartir o seu lugar na sua vida e nem na minha vida. Mas não é só discernir governo. O texto diz também: para que Ele os exalte no tempo devido. Tem que discernir agenda, tem que discernir tempo, porque não é o seu tempo. O que Pedro está dizendo? Mantenham-se firmes. Lembrem-se, os cristãos a quem ele escreve estão sendo perseguidos. A oração deles é: acaba logo, Jesus. Quando vai acabar isso? Pedro escreve: humilhem-se, ou seja, se coloquem debaixo do governo, para que Ele os exalte no tempo devido. Ele não diz o tempo, ele não fala quanto tempo duraria aquilo. Irmãos, uma vida de rendição é uma vida que vive a agenda de Deus e não a própria agenda. É uma vida disposta a discernir o tempo dele. É governo e tempo. Diga comigo, governo e tempo. O governo diz que ele é Senhor, o tempo diz que ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. O tempo que você vive uma situação de pressão, de luta, de crise, de dificuldade, para você pode demorar muito, para Deus é simplesmente o tempo que Ele precisa, talvez para moldar o seu caráter, para moldar a sua vida, para amadurecer a sua fé. Nós somos muito vulneráveis, irmãos, qualquer coisinha nós ficamos doloridos. Não é assim? Eu fiquei uma semana de férias do exercício físico, fui voltar hoje, estou todo quebrado. Palhaçada, né? Uma semana. Meu Deus do céu, esse corpo aqui, misericórdia. Você entende? Nós nos doemos muito fácil, nós desistimos muito fácil. Por nós mesmos, na nossa natureza, nós achamos, está demorando demais, nós achamos, Deus, o que é isso? O que Deus quer de nós é uma vida completamente rendida, que crê na sua soberania, que crê que Ele está no controle, que crê que o tempo é dEle, não é meu, que crê que enquanto eu estou vivendo ou passando pela situação que eu vivo ou passo, eu terei tudo o que eu preciso para enfrentar esse momento. Essa é uma vida de rendição, é fazer a oração que Jesus nos ensinou, venha, Mateus 6,10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração que eu e você, nós precisamos fazer. Essa é a oração de um coração rendido a Jesus, de um coração completamente rendido à sua vontade. Uma vida de completa rendição, ela sempre será uma vida de completa humilhação. E querido, humildade não é diminuir suas forças, mas é reconhecer seus limites, é reconhecer suas falhas. Humildade não é pensar menos de você mesmo, é pensar menos em você. O que Deus quer não é que você faça um discurso, sabe, aquele discurso de que você se coloca numa posição de humilde, mas é da boca para fora, na verdade você se acha o último biscoito do pacote, mas a oração para ficar bonitinha a gente se coloca como aquele, sabe, não é esse tipo de coisa, não é pensar menos de mim, mas é pensar menos em mim. Não é sobre o meu projeto, não é sobre a minha vontade, não é sobre o meu querer, não é sobre o meu desejo, não é sobre a minha condição, não. A humilhação que me leva a uma rendição é reconhecer as minhas falhas, os meus limites, é reconhecer que eu sozinho não consigo, eu não dou conta, eu não vou chegar até o fim, eu preciso dele, eu sou dependente dele, ele que me sustenta, ele que me renova, ele que me cura, ele que guia os caminhos, ele que abre as portas, ele que fecha as portas, ele que gera coisas novas, ele que move pessoas, ele que converte, ele que transforma, ele faz o querer e faz o realizar, ele é tudo em todos, ele é alfa, ele é ômega, ele é princípio, ele é fim, ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando eu sou chamado para permanecer firme, eu sou chamado a permanecer firme nele. Quando o apóstolo Pedro escreve para que nós nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus, ele está nos dizendo, se lancem nele, se humilhem nele, porque ele vai sustentar vocês, ele não vai deixar vocês caírem, ele não vai deixar vocês fraquejarem, ele não vai deixar vocês, sabe, desabarem, não, ele vai sustentar a fidelidade de vocês, ele vai sustentar a fé de vocês, ele vai sustentar a vida de vocês. Irmãos, humilhar é depender. É depender. Há um governo e há uma agenda. Há um governo e há uma agenda. No tempo devido. Para que ele os exalte no tempo devido. O que Deus espera de mim e de você nesse tempo é rendição completa. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Abra comigo Provérbios 3, 5 e 6. Esse texto nos mostra algumas coisas. Ele diz assim para nós: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. A Bíblia não é o ser humano no centro das coisas. A Bíblia é Deus no centro. Confie no Senhor de todo o coração. Não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer. Você está se lembrando de Deus em tudo que você faz? Você está sendo direcionado por Deus em tudo que você faz, em toda decisão que você toma? Porque há decisões que nós tomamos que nos levam justamente a lugares complicados. Há decisões que nós tomamos que nos levam a fraquejar. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ele lhe mostrará o caminho certo. Não é você que vai encontrar o caminho certo. Não é você que vai encontrar a solução. Uma vida rendida é guiada. É direcionada. Um domingo, agora que passou, eu ministrei aquele texto ali no nosso campus Coronel Veiga, sobre a nuvem. Que cobria o tabernáculo e que à noite ela tinha aparência de fogo. E aí, que interessante, né? A Bíblia é clara quando ela diz naquele texto que conforme a ordem do Senhor, eles deveriam levantar acampamento. Conforme a ordem do Senhor, eles deveriam parar. E qual era o sinal que eles tinham para isso? A nuvem. Imagina guiar aquela multidão de pessoas naquela época, sem telefone, sem WhatsApp, sem um SMS, sem nada. Oh, se mexeu, oh, ela está andando, você não pode mandar mensagem para ninguém, como é que você guia? A nuvem direcionava, a nuvem guiava. Uma vida completamente rendida, ela é guiada, ela é direcionada, a gente não sabe o caminho, Ele vai mostrar o caminho. Aí eu fiquei pensando, até falei domingo, imagina se existisse celular naquela época, os distraídos iam estar lá. Aí a nuvem mexeu, o povo levantou, todo mundo foi embora, daqui a pouco ele levanta a cabeça, ué. Cadê? Por isso que a gente não pode andar distraído, irmãos, a gente tem que seguir a nuvem. Não é você que sabe os melhores caminhos para a sua vida, é Ele que sabe. Ele mostra os caminhos e você trilha. Não é andar à frente da nuvem, porque andar à frente da nuvem, você vai acabar fazendo os seus caminhos. Andar atrás, você pode se perder, é andar debaixo dela. Se ela se mexe, se ela direciona, então você vai, levanta acampamento e vai. Amém? Então você precisa discernir a nuvem. Você precisa discernir para onde ela está indo. Você precisa discernir para onde Jesus está apontando. Você precisa discernir a direção correta. E como eu faço isso, pastor? Rendição. Rendição completa, é dia a dia, é um dia de cada vez, é colocar, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, para que você permaneça firme na fé, o que Pedro nos ajuda Nós precisamos desistir do controle. Diga comigo, eu preciso desistir do controle. Mas diga convicto que você controla as coisas. Diga convicto de que você é aquele que gosta do controle. Diga assim, eu preciso desistir do controle. O verso 7, 1 Pedro 5, 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A expressão lançar aqui não é simplesmente deixar, não é simplesmente colocar sobre ele. A expressão lançar aqui, ela tem o significado de arremessar, de atirar com força. Isso quer dizer que se eu não arremessar a minha preocupação, o meu controle, a minha necessidade de controle, a minha ansiedade, eu não vou conseguir viver sem ela. E eu não preciso abrir o parênteses aqui, que eu sempre faço isso, de diferenciar para vocês as ansiedades e tudo mais. Eu não vou fazer isso agora. Você procura no YouTube, tem alguma pregação minha que eu faço isso, senão eu vou perder muito tempo. Mas o que o texto fala, o que a Bíblia fala, é sobre esse andar ansioso, esse andar preocupado, esse andar que acha que tem o controle de todas as variáveis possíveis das coisas. Ele calcula tudo, ele sabe de tudo, ele controla tudo. Ele confia no seu governo, ele confia no seu controle. O que Pedro está tentando nos alertar aqui e alertando os cristãos daquela época é justamente para que eles pudessem confiar a vida deles ao Senhor Jesus, aquele que havia chamado para essa obra. O que Pedro está nos dizendo nessa noite é que nós precisamos confiar a nossa vida ao Senhor Jesus. Mas muitos estão sendo governados pelo controle nos dias de hoje. Querem controlar todas as coisas. É normal, irmãos, termos preocupações, mas não é normal viver sufocado por elas. É normal termos preocupações, mas não é normal viver asfixiado, sufocado por elas. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz, não andem, aí eu andar, andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você recebe isso? Como não andar preocupado? Como não andar ansioso? Paulo nos ensina, orem, busquem, agradeçam, apresentem seus pedidos a Deus. Quer dizer, eu apresento meus pedidos a Deus com gratidão, eu não apresento meus pedidos a Deus com senso de falta. O problema da nossa geração é que não sabe lidar com a falta. O problema do nosso mundo hoje é que não sabe lidar com a espera. Nós não sabemos lidar com a espera, nós não sabemos lidar com a falta, nós não sabemos lidar com a ausência, nós não sabemos lidar com o silêncio, nós não sabemos lidar com a pausa. Nós queremos tudo para ontem, para agora, para esse momento, nós sabemos de tudo, nós conhecemos tudo. Nós vivemos uma geração e um tempo de pessoas vaidosas, de pessoas que acham que têm todas as informações do mundo, que sabem tudo, que têm todo o conhecimento possível e até que não precisam de Deus. E quando chegam a Deus em oração, não chegam simplesmente para compartilhar o coração, a alma, não, chegam como alguém que já tem resposta. E Paulo diz, olha, não andem ansiosos, ou seja, não sejam movidos por essa tirania de achar que são capazes de controlar todas as coisas, de controlar tudo o que acontece com vocês. Não, mas se derramem, se coloquem diante dele em oração, gratidão, súplicas, e ele, através da sua paz, que excede todo entendimento, guardará, será um árbitro, guardará, um guardião, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mesmo que as coisas não façam sentido para você, o que Paulo está nos chamando aqui é confiar no propósito dele e colocar nosso coração no lugar certo. Qual é o lugar certo? No reino de Deus. Quando o seu coração ele está no lugar simplesmente do andar ansioso, do controle, ele vai adoecer. Mas se você pega o seu coração e coloca no lugar certo, ainda que você esteja preocupado, ainda que você esteja angustiado, porque ninguém aqui é robô, ainda que você tenha que lidar com a sensação de ansiedade, a emoção, a ansiedade, o medo, a dificuldade de aceitar algumas coisas, ainda que você precise lidar com a limitação, mas o seu coração está no lugar certo, o seu coração está na vontade de Deus, o seu coração está no reino de Deus, você se humilhou debaixo da sua poderosa mão, você crê no tempo devido dele, na agenda dele, ele é soberano, ele é Senhor, então você consegue lançar, arremessar a sua preocupação, porque você sabe, você tem convicção, não é uma dúvida no seu coração, que ele tem cuidado de todas as coisas. Jesus, em Mateus capítulo 6, versos 31 e 33, portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Querido, creia definitivamente que Deus sabe o que é melhor para você. Amém? Desista do controle. É desafiador isso, né? Desista do controle. Ouça o conselho de Jesus. Vai para o quarto, fecha a porta, conversa com seu pai em secreto, e em secreto seu pai o recompensará. Desista do controle. Ou você crê, confia, depende, deixa ele conduzir a sua vida, ou você vai adoecer, querido. Ou você vai ser levado pelo controle acima de qualquer coisa. Desista do controle. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a entregar as suas demandas, urgências a Deus, aprenda a aceitar a vontade dEle, aprenda a conhecê-lo, busque-o em intimidade, conheça Jesus, conheça a quem você se relaciona, com quem você se relaciona, sabe, se entregue a Ele, aceite a sua vontade e desista de tentar controlar todas as coisas e todas as pessoas e todas as variáveis. Nem tudo você vai conseguir dar conta de suprir. Terceiro e último, tempo é curto aqui hoje, né? Hoje não, terça-feira é curto. Vontade de ficar pregando aqui até meia-noite para vocês, mas eu sei que eu vou ficar sozinho aqui, nem o irmão da internet vai ficar comigo. Então eu preciso encerrar, preciso terminar. É, fica, varão, aleluia. Então se assume, eu vou embora jantar. Aleluia. Isso que é varão valoroso, né? Glória a Deus. Só está recebendo uns cutucões da esposa ali, ó. Eu fico aqui, ela está assim, ó. Como assim? Como assim? Terceiro. Então, vamos relembrar, diga a rendição completa. Desistir do controle. Terceiro, posicionar-se em Cristo. Como permanecer firme na fé? Posicionando-se em Cristo. eu preciso me posicionar. Olha, olha o que diz o verso 8 e 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Verso 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. A Bíblia está dizendo que a gente tem que lutar contra o diabo? Sim ou não? O que ela está dizendo para você fazer? Resistir, querido. É muito diferente. Você não luta com tentações, você resiste. E muitas dessas tentações, você foge. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Agora, Efésios 6, versos 10 a 12, o apóstolo Paulo lhe diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser crentes em Jesus que se posicionam. O problema dos crentes é que eles são crentes que não se posicionam. O problema do crente, querido, hoje em dia, não é a falta de oração. Eu nunca vi a igreja orar tanto como nos dias de hoje. O problema dos crentes hoje em dia não é a falta de subir monte. Eu nunca vi a igreja subir tanto monte como nos dias de hoje. Como é que você sabe, pastor? É só você olhar os selfies. É selfie para todo lado. Orando no monte. A fumaça desceu. O mato brilhou. Peraí, peraí, peraí, mato, peraí. Não é assim? O problema dos crentes, querido, não é falta de oração, não é falta de monte, não é falta de culto. O problema dos crentes da nossa geração é falta de posicionamento. Porque ao mesmo tempo que o crente está aqui dentro cultuando, ele está lá fora adorando outros deuses. O mesmo tempo, o mesmo crente que sobe um monte é o mesmo crente que é um mau caráter quando desce do monte. O mesmo crente que lê a Bíblia e que ora todos os dias é o mesmo crente que maltrata as pessoas, que bate na mulher, que defrauda os outros, que não paga as suas contas, que deve para todo mundo, que usa roupas falsificadas, que deixa entrar pirataria na sua casa, que pega lá e compra o aparelhinho que você paga R$29,90 por mês e acessa um monte de canal proibido. O nosso problema não é falta de oração, não é falta de leitura da palavra. O nosso problema não é falta de igreja. O nosso problema não é falta de monte. O nosso problema é falta de posicionamento. O ambiente ficou meio pesado aqui agora. Deixa eu tomar uma água. Aleluia. Dá um sorriso para o pastor agora. Amo vocês. Mas não é verdade? Estou errado? É falta de posicionamento, irmãos. Ou nós somos de Jesus ou não somos. Nós não perdemos batalhas porque não estamos equipados. Nós perdemos batalhas porque não nos posicionamos. Nós perdemos batalhas porque lutamos nos exércitos errados, nos lugares errados. Nós perdemos batalhas porque nós não nos posicionamos contra o diabo. O diabo, ele está sendo facilitado nos dias de hoje. As pessoas a quem o diabo não consegue enganar, tenta destruir. A quem ele não consegue destruir, ele tenta enganar. Quando ele não consegue uma coisa, ele consegue outra. Por quê? Porque ele sabe que contra crentes, cristãos, discípulos posicionados em Cristo, ele não pode tocar, ele não pode fazer nada. O máximo que ele faz é te ver, mas ele não tem acesso à sua vida. Você pode ser visto pelo inimigo, mas não está ao seu alcance. Desde que você se mantenha num lugar de posicionamento em Cristo. Você quer permanecer firme na sua fé, querido? Se posicione em Cristo. O seu lugar de posicionamento em Cristo vai determinar como você ora, por exemplo. O seu posicionamento em Cristo vai determinar, por exemplo, como você sobe monte. O seu posicionamento em Cristo vai determinar, por exemplo, como é o seu procedimento. Porque o caráter de Jesus, ele vai se manifestar na sua vida. O problema dos crentes não é religiosidade, querido. É isso que o diabo está tentando nos convencer. O diabo está tentando nos convencer que o nosso problema é não vir à igreja. O diabo está tentando nos convencer que o nosso problema é não orar. Não, o nosso problema é falta de posicionamento. Esse é o nosso problema. Enquanto a gente está preso a atitudes e ações religiosas e piedosas, ele está bagunçando a nossa vida. Não, pastor, o senhor está querendo dizer que eu não tenho que fazer essas coisas? Querido, é o contrário. Quando você está posicionado em Cristo, você faz tudo isso. Você ora corretamente, você sobe monte corretamente, você tem um proceder cristão onde você está. E ele te mantém firme. Você está entendendo isso? 1 João capítulo 5, verso 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Mas você percebeu a leitura? O que é nascido de Deus não está no pecado. Problema, querido, não é atitudes morais, religiosas. O problema está na falta de posicionamento. Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Nós estamos numa batalha em que Deus já nos deu o caráter de vitorioso e a coroa da vitória. Entende? Você está numa batalha, você batalha com as trevas numa posição de vencedor. Quem está posicionado em Cristo, batalha numa posição de vencedor. O problema é que às vezes a gente pensa em batalha espiritual e a gente acha que tem uma batalha aqui, ó, de Deus com o diabo acontecendo. Isso é batalha espiritual para os crentes. É uma batalha de Deus e o diabo. Isso não existe, querido. Você acha mesmo que o diabo poderia batalhar com Deus numa posição de igualdade? Não. Você já recebeu todo o equipamento para que você batalhe posicionado em Cristo numa perspectiva de vencedor. A autoridade dos céus nos protege. A autoridade dos céus é nós somos equipados. Quando Jesus é tentado pelo diabo em Mateus capítulo 4, ele não está numa batalha de igual. Entenda isso. Não é uma igualdade ali. São dois times ali, um do lado do outro. Um pode ganhar. Não, o diabo já é derrotado. O diabo ele está num campo de batalha como alguém que já perdeu. A autoridade do céu está sobre nós, sobre aqueles que são posicionados em Cristo. O maligno não me atinge, O maligno, ele, no máximo, ele é um cachorro raivoso preso numa coleira. Ele tem um limite de atuação. Ele vai até onde a corrente vai. Por quê? Quem colocou esse limite? O próprio Senhor. Ele não pode tocar em você. Ele não pode atingir a sua casa. Ele não pode atingir a sua família. Os posicionados em Cristo são protegidos por Cristo. Então, sabe por que você está de pé? Sabe por que você está firme? Porque você está em Cristo. Aqueles que estão em Cristo não caem. Eles não caem. Eles não são derrotados. Eles não ficam no caminho. Eles são fortalecidos. Eles são perseverantes. Eles têm um caráter de amor a Cristo, eles têm um caráter de paixão por Cristo. Mas por quê? Porque eles são bons, piedosos? Não, porque o próprio Cristo vive neles, porque o próprio Cristo colocou isso neles. Você entende, querido? Nós precisamos parar com essa história, esse jogo, querido, e que a gente está num campo de batalha e que um dia a gente pode perder. Como os filmes protagonizam, né? Você tem lá os filmes que às vezes protagonizam uma batalha e os crentes podem perder a qualquer momento, a igreja pode perder a qualquer momento. Querido, não, essa batalha já está ganha. Você só precisa se posicionar. Amém? Amém? Vamos terminar. Fique em pé para você achar que está acabando. É sempre assim, né? Pastor manda ficar em pé no final, a pessoa acha, ah, vai acabar agora. Aí ele demora mais uns 30 minutos. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós. Não, não vou fazer isso com você. Talvez 25 dá para a gente ficar aqui. Mas vamos lá. Eu quero ler apenas o verso 10 e 11. A banda pode subir e faz aquela musiquinha de fundo, porque aí fica mais ainda achando que vai acabar. Verso 10 e 11, do capítulo 5 de 1 Pedro. O Deus de toda a graça, nós vamos orar sobre isso agora. O Deus de toda a graça, olha só, que os chamou. Quem chamou? Deus do quê? Então não tem mérito nessa história. Você não está em pé porque você quer estar. Você está em pé porque tem uma graça suportando você. Você não está aqui porque você tem condições de estar. Você está aqui porque o Deus de toda a graça o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido por pouco tempo, ou seja, o sofrimento, ele está na agenda da graça. Entenda isso. Sabe qual é o momento que mais você prova da graça? No sofrimento. No sofrimento, querido. É no sofrimento. Na dor. Na angústia. Paulo já falava sobre isso. A graça suficiente que suportava a sua vida. E aí, esse Deus que nos chamou, esse Deus que nos chamou, os restaurará. Diga comigo, restaurará. Os confirmará. Diga comigo, confirmará. Fortalecerá. E os porá sobre firmes alicerces. Não é você. É Ele. Esse Deus que o chamou, que esteve com você, está com você no sofrimento, por sua graça, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá, os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. É isso, querido. Sabe como permanecermos firmes na fé? Quando nós estamos firmados numa palavra como essa, de que o próprio Deus está nos restaurando, nos confirmando, nos fortalecendo, nos colocando sobre firmes alicerces. Sabe por que você não cai? Porque Ele não deixa você cair. Sabe por que você não cai? Porque você está posicionado, firmado nele. Ele mantém a sua vida. Ele confirma você. Ele confirma você. Ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu me alegro. Ele confirma você. Ele restaura você, Ele cuida de você, Ele te põe sobre um alicerce firme, inabalável, que vem o vento, que vem a tempestade, que vem as enchentes, e a casa permanece de pé, porque ela está alicerçada, ela está construída sobre a rocha. Que rocha, pastor? Cristo Jesus! É dele! É nele que eu estou alicerçado, é nele que a minha vida é sustentada, não é na circunstância, não é no dia mau, no dia bom, não, querido, não é na circunstância, é nele no dia mau e no dia bom, é nele fazendo a minha vontade e nem sempre fazendo a minha vontade. Entende? É nele. A sua satisfação precisa ser nele. Ele nos mantém de pé. Sabe o que está mantendo a sua casa de pé? Está falando para aqueles cristãos perseguidos, é que eles precisariam permanecer firmes nele até que ele volte. Essa é a palavra para você e para mim nessa noite. Permaneça firme, querido. Permaneça firme. Não abra mão. Você vive num mundo mau. Não abra mão. Permaneça firme. Não ceda, não negocie. Ah, pastor, eu vou pagar mais caro. Pague. Ah, pastor, mas todo mundo faz, querido. Não negocie. Ah, mas está todo mundo indo para esse lado, pastor. Não vá se Deus não orientou. Entende? A sua bússola é Cristo. A sua balança é Cristo. Ele é o termômetro. Ele é o termostato, Ele é tudo, Ele nos sustenta, a Ele nós devemos a nossa vida, a Cristo, é sobre Ele que a nossa vida deve estar depositada. E Ele está sustentando você, Ele está sustentando você. Ele está sustentando a sua vida. Ele está firmando os seus passos. Ele está abrindo caminhos para você passar. Ele está construindo pavimentos. Ele está pavimentando caminhos. Ele está endireitando caminhos tortuosos. Então não se preocupe com o caminho, querido. Se preocupe em estar em Cristo. Se preocupe numa vida nele. Essa é a nossa palavra, esse é o nosso evangelho, essa é a nossa pregação. Nós não precisamos pregar mais nada além disso. Quero orar por você nessa noite.